Boa tarde, Fortaleza! Que a graça, a paz, o favor do Senhor seja sobre cada um de nós. Me traz a direção.